estrelas são olhos da escuridão. Noite inundada pela imensidão invade as portas da solidão. Universo, nada é separado, nada excomungado, é só união. O resto é ilusão. Entre o caos e a ordem se fez a conciliação. De quem é sanidade? Se tens medo, com pedras nas mãos. De quem é a verdade? Quando ainda lavas as mãos. Banda Pop Show. Queria ter uma vida normal. Queria poder sentir mais igual. Poder dormir quando a noite vem. Sonhar com flores caindo das mãos. Mas alguns pesados são espinhos que não param de sangrar em vão. Sangrando em vão todas as culpas inventadas, derramadas no chão. De quem é sanidade? Se tens medo, com pedras nas mãos.